Quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, as classes dominantes, a elite, ficou muito constrangida, preocupada e indignada. Afinal de contas, aquele presidente que ia governar a maior nação da Terra era um homem de origem humilde, filho de um sapateiro. E as elites, as famílias tradicionais, os poderosos, acharam que era um absurdo que a democracia permitisse tal coisa. Os comentários nos centros financeiros, econômicos, administrativos e políticos eram de muita indignação e surpresa. Como é que pode? Seremos governados pelo filho de um sapateiro. Tantos políticos bem preparados no nosso país, e esse povo vai e elege Abraham Lincoln. E aquilo correu a nação inteira. Quando Abraham Lincoln foi fazer o seu discurso no Senado, o primeiro discurso no dia da sua posse, ele foi humilhado por um senador muito importante. Este senador fez uma parte e disse ao presidente: antes do senhor começar, eu gostaria de lembrar-lhe que o senhor é filho de um sapateiro. E todos começaram a rir, porque o homem que ia tomar posse estava agora sendo colocado no seu devido lugar. Quem ele pensa que é? Não passa do filho de um sapateiro. As elites aplaudiram. Todos zombaram e riram. Queriam humilhá-lo, já que não tinha sido possível isto através do voto na urna. Queriam vencê-lo, derrotá-lo, agora moralmente rebaixá-lo. Quando Abraham Lincoln ouviu aquela frase, viu a zombaria do Senado, não se abalou, não. Ele respondeu: prezado senador, quero lhe agradecer e dizer muito obrigado por me lembrar do meu pai neste momento. O meu pai, de fato, era sapateiro. E o melhor sapateiro que já existiu. Os sapatos que o meu pai fabricava eram tão bons que duravam anos e anos. E quando ele consertava um sapato, colocava meia sola ou salto, o sapato ficava novo outra vez. Eu aprendi com meu pai a consertar sapatos, a fazer sapatos. E eu tenho orgulho de hoje conservar dentro de mim esta habilidade que me foi ensinada pelo meu pai. De fato, sou filho de um sapateiro, mas eu tenho muito orgulho do meu pai, porque ele foi o melhor sapateiro que já existiu, e eu pretendo ser, como presidente dos Estados Unidos da América, eu pretendo ser tão bom presidente quanto meu pai foi bom sapateiro. Mas eu quero dizer a vocês que, apesar do meu pai ter me ensinado a consertar sapatos e a fabricar calçados, eu não conseguia ser bom como ele, porque ele foi o melhor sapateiro de todos os tempos, e eu pretendo, como presidente deste país, ser o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. Naquele momento, todo o Senado se colocou de pé e começou a aplaudir. E não resta dúvida nenhuma que Abraham Lincoln conseguiu registrar o seu nome na história dos Estados Unidos como um dos melhores presidentes de todos os tempos. Porque eu estou te contando esta história. Porque, em primeiro lugar, você nunca deve se envergonhar da sua origem. Nunca deve se envergonhar dos seus antepassados. nunca deve se envergonhar do lugar onde você nasceu, nem sequer se envergonhar da cor da sua pele, ou do seu sotaque, ou de qualquer outra coisa. Você precisa sentir satisfação de ser quem você é e procurar sempre ser a melhor pessoa possível. Honrar o seu nome, honrar a sua origem, honrar as pessoas que te formaram. É por isso que Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que Deus quer dizer com isso? Honrar as suas origens. Abraham Lincoln, quando fez aquele discurso, ficou com os olhos cheios de lágrimas. E ele sentia um lamento interior, porque o seu pai já era falecido e não podia ver aonde chegou o filho do sapateiro. Você pode chegar aonde você quiser, basta não se envergonhar de quem você é. Só existe um momento na vida em que a pessoa deve sim sentir vergonha do que fez ou praticou, quando ela pratica coisas que ferem e envergonham o Pai Celestial. Porque é isto que eu quero te lembrar agora. Ouça, o teu Pai é Deus. E se você se conscientizar que o teu Pai é Deus, e se você for tão bom quanto o seu Pai Celestial, sem dúvida nenhuma, você será a melhor pessoa que já viveu nesta terra. Veja o caso do Senhor Jesus, o primeiro Filho de Deus. Ele procurou ser igual ao Pai em tudo e de fato conseguiu. E você acha que já existiu alguém melhor do que Jesus? Porque ele era de uma tal maneira idêntico ao seu pai, fazendo tudo que o seu pai lhe tinha ensinado, fazendo tudo que agradava ao seu pai, que ele se tornou um só com o pai. Ele disse para Filipe: quem me vê a mim, vê o meu pai que me enviou. A identidade do Senhor Jesus com seu pai celestial era tão única e tremenda que eles se confundem em uma só pessoa. E este Jesus perfeito, glorioso, este Jesus Deus, ele quer que você se lembre disto. O teu pai é Deus e você tem que ser tão bom quanto o teu pai. Por isso que Jesus disse o seguinte, e eu quero ler para você no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jamais, jamais se envergonhe de quem você é. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia. Não tenha vergonha de falar: eu sou de Deus, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Antes, se envergonhe se você não estiver sendo igual a Deus. Se envergonhe se você não estiver fazendo as obras do teu pai e aquilo que ele lhe ensinou. Mas se neste momento em que você toma posse desta vida e vai exercer um grande trabalho nesta geração, se você se lembrar que o teu pai é Deus, e se você se orgulhar disto e fizer de tudo para agradar ao pai, eu tenho certeza que você vai marcar poderosamente a tua passagem aqui na terra.